Parece que você é o último do pessoalzinho aí de pé, né? Mas que droga, seus pirralhos! Quem tem que não? Ciclone de poeira! Lança-chamas! Ataque combinado! E lança-chamas telecinético! Não me subestimem! Isso não é nada! Bom trabalho, vocês dois. Ficaram mais fortes que antes. A gente ficou praticando todo dia. Foi graças à sua orientação, Teru. Muito obrigado pela ajuda, Takeuchi. Não precisa agradecer. Eu também sou uma pessoa que deixou a organização pra trás. Eu agi como se traísse todos vocês para que pudéssemos realizar um esplêndido ataque surpresa. É melhor agradecerem ao Sr. Terada aqui por isso. O quê? Eu não consigo me mover. Kaito. Telepatia de detecção de mentiras. Ah, tá tudo bem. Ele ainda não traiu a gente. Como assim ainda, seu pivete? E aí, o que vamos fazer agora? O Reigen tinha dito que a gente não ia mais ter que lutar, mas eu tenho quase certeza que não vai ficar assim. Vamos ter que recuperar essa cidade. Seus cães patéticos. Esqueceram o quão assustador seu dono pode ser só porque deixei vocês sozinhos por um tempo. Sho está aqui. Certo, vamos nessa. Aí, Iritsu, mas por que é que você tá me ajudando tanto, hein? É porque a sua situação não era completamente estranha pra mim. Se meu irmão perdesse o controle com seus poderes, só de pensar nisso eu fico inseguro. Suzuki. Os poderes do seu pai saíram do controle. E você é o único que pode impedir ele agora. Sim! Eu vou mostrar isso. Mostrar que posso acabar com tudo isso. Aí tá você. Shimazaki! Eu sei só de olhar. Ele é muito forte. Ele é um teletransportador que pode ler os movimentos do inimigo. Primeiro eu vou... Vai na frente. Hã? Deixa que eu cuido dele. Não consegui cuidar sozinho dele, não. Ele é um dos mais fortes de toda a organização. E é por isso mesmo. Em troca disso, garanta que vai parar o seu pai. Me prometa. Eu prometo. Que bom que você tá comigo, Iritsu. Vai! Ele fugiu. Ele não pretende seguir o Suzuki? Não, eu tô bem aqui atrás. E eu realmente preferiria que você não resistisse tanto. Eu não sou muito chegado em bater em fracote, sabia? É você que é o fracote! Oh! E quem você tá comparando a mim, hein? Eu devia ter derrotado ele antes que chegasse a isso. Até hoje eu era fraco pra fazer alguma coisa e só podia ficar sentado e calado. Parado, hein? Que peninha só porque conseguiu chegar até aqui, mas agora vai ter que lutar comigo. Meu pai tá usando seus poderes pro mal, mas eu vou usar os meus poderes pela justiça. Eu vou acabar com tudo isso hoje. Que maldade. Alguém usou poderes psíquicos pra fazer isso? Aquela é a base dos terroristas. Reagan e os outros devem estar lá também. Ei, ainda tem um pirralho aqui. Esperou demais pra fugir. Aí, consegui nosso jantar. Estão fazendo a limpa. Eu sei. Eu já fui lá com o Uritsu. Deviam devolver o que pegaram da loja. Isso é crime. Deviam agir como adultos. Ô, pirralho, quem é você? Essa cidade já é nossa! Para com isso! Vai assustar o moleque! Para de brincar com os seus poderes. Não use eles assim. Para. E esse garoto é um paranormal natural, é? Essa lata, por acaso conseguem fabricá-la? Hã? Hã? Seriam capazes de cultivar os vegetais que estão nesse sanduíche? A porta de vidro que quebraram, vocês conseguem consertar? Já pensaram em usar seus poderes pra ganhar um sorteio? E dar o prêmio pra alguém? O que você quer dizer? Quero dizer que estão cometendo um grande erro, pensando que são especiais por causa dos seus poderes. Deviam perceber que só conseguem sobreviver por causa da ajuda dos outros. Idiota! Qualquer um se submete a você desde que tenha poderes! Mais uma coisinha. Não use os poderes contra as pessoas. Se não tiver mais ninguém pra avisar quanto a isso, deixa que eu faço. Ih, ele tá pé da vida, eu vou é vazar. Ataque inimigo! Todos aqui! Ora, parece que uma pessoa poderosa que estava perdida apareceu por aqui. Seu mineguice! Eu cuido dele, mas preciso do suporte de vocês. Enquanto eu der meu poder, elas vão crescer o quanto eu quiser. E se multiplicar o quanto eu quiser. Ah, você também consegue? Parece que você não gosta de plantas, né? Isso mesmo, são meras ferramentas. Vai, derrubem ele! Ajudem o Minekiste! Acertem ele com a telecinese! E fique sabendo que é melhor curvado que quebrar. Você devia ficar do nosso lado, sabia? Isso. Pode ser mais fácil, mas não é divertido. Você já devia saber a diferença nas nossas habilidades. Tem certeza de que não vai mudar de ideia se eu te machucar mais um pouquinho, hein? Desde pequeno, eu sempre quis ter poderes paranormais. Mas agora que eu finalmente despertei esses poderes, eu consegui entender. Me preocupar, suar e chorar pra ter uma vida divertida. O que eu queria de verdade era... era só essa vida simples. Eu não vou deixar ninguém, ninguém tirar a minha liberdade! Eu realmente tô achando que a gente não vai se dar bem. E é por isso que eu vou... Isso doeu. Eu consegui acertar uma! Olha que coisa, você é bem mais resistente do que eu pensava. Temos que retribuir o que fez mais cedo. Vocês não são ratos de esgoto, vocês são baratas. Não somos os mesmos de antes. Agora que nós queremos independência, somos muito mais resilientes que antes. Os resultados não vão mudar. Não importa quantas vezes tentem. Não se faz de forte não, a gente sabe que tá em pânico. Pode ler os movimentos. Quanto mais gente tiver, mais rápido a gente encontra o seu limite. E eu vou ter minha vingança. Takeuchi! Isuti! Não vou deixar, não! E aí, não vai atirar? Acho que me segurar não vai ter efeito. Cara, eu já disse. Não importa em quantos estejam, já era. Os movimentos. Se a gente descobrir isso, descobre pra onde você vai e aí já era! São mais poderosos do que os que estavam na divisão. Não para agora, Shigeo! Ele está em pânico! Só mais um pouco! parece que está com dificuldade, não é? Você é... Eu não me importaria em dar um pouco de suporte, viu? Agora! Podem ir! É o Matsu! Ele vai mandar uma legião de monstros pra cima de nós! Eu gostaria que não me subestimassem. Matsu! Que vidrinho é esse, hein? Nossa, que mau gosto! Não, não, não! Tudo menos isso! Nem eu consigo controlá-lo! Não toque nisso! Seu trouxa! A gente tem o seu Mineguiche do nosso lado! O quê? Por que todos estão caindo? Mas o que é isso? É o Mogami. Isso não é bom. Mas o que é isso? Depois da solidão, você quer que eu devore um bando de paranormais, é isso? Como podem ser criaturas tão inferiores? Que coisa é essa? E as plantas não estão me obedecendo! Para com isso! Por que quer me impedir? Estava assistindo tudo, mas nenhum desses insetos merece viver. Tem humanos que nunca, nunca mudam. Mas tem aqueles que podem mudar. Promete que não vai fazer mais nada de errado. Eu prometo o que quiser. Só me salve. Viu? E se ele estiver mentindo para sobreviver? Vai ficar cuidando deles um por um até que estejam todos reabilitados? Acha que pode cuidar deles para sempre? Eu acho que... Acho que não. Mas, para as pessoas viverem, você tem que acreditar nelas. Se não puder fazer isso, nada vai mudar. Eu não esperava outra coisa de você. Lembre-se que existem coisas que não podem ser resolvidas com mera gentileza. É necessário ser mais duro com as pessoas, garoto. Desta forma, você não perderia pra ninguém. Shigeo Kageyama. O Mogami foi eliminado de vez, ou então... Ser duro com as pessoas, não? Eu não sou bom nisso. Eu cheguei até aqui. Esse é o fim da garra. Cho, devia haver um jeito melhor de fazer isso, não acha? Somos pai e filho. Quê? Agora quer bancar o paizão, é? Você, que nunca se importou com nada do que eu disse. Devia ter me atacado naquela época em que se fazia de filho obediente. Não fique mais no meu caminho. Levei mais de 20 anos pra chegar até aqui. Bem feito! Arruinei esses 20 anos pra você, seu grande idiota! Eu sou tão forte quanto o Super 5 agora! Então lute comigo de homem pra homem! Não me faça rir. Não subestime o seu pai. Uma barreira idiota e irritante que se ativa quando tento chegar perto. Então esse é o seu verdadeiro poder, é? Já que é assim... Droga! Não me subestime! Suas técnicas são brincadeira de criança. Eu pensei que você tinha crescido muito mais que isso, filho. Ah, então você aprendeu como mexer com o fator refração da luz? Essa é a minha carta na manga. Sinta a energia acumulada dos últimos 3 meses! Bomba carregada! Isso aí! A justiça venceu! Me desculpe. É que eu tinha ido ao banheiro. Sem problemas. Ele só está passando pela fase rebelde. Está se rebelando de novo? Nunca vai se tornar um adulto decente, garoto. Droga! Eram 3 meses de energia acumulada. Vamos parar com essas brigas bobas e dominar o mundo juntos, vamos? Não se incomode com isso. Eu consigo entender porque o Shu acaba me contrariando assim. Teme o fracasso, não é mesmo? Afinal, não conhece nada do mundo lá fora. Shu, quer saber o verdadeiro motivo de eu ter viajado o mundo? Era pra ver se a dominação mundial seria mesmo uma opção plausível de se fazer. Mas no fim, não consegui encontrar uma única pessoa mais forte que eu no planeta inteiro, acredita? Eu já estava em posse de todo o poder supremo. E isso é uma boa desculpa pra poder dominar o mundo, seu imbecil? Ouviu isso, Serizawa? Ele tá com um monte de parafuso a menos na cabeça! Presidente, isso é tão legal. Idiotas completos são os mais difíceis de lidar. Estou impressionado com seu ataque mais cedo. Parece que pai e filho tendem a ser parecidos. Não nos compare! Não sou igual a você! Você disse que estava juntando energia há 3 meses, não é? Pois saiba que eu tenho a mesma habilidade. O quê? Eu não disse antes? Eu passei mais de 20 anos preparando tudo isso. Não me diga que os últimos 20 anos ele reuniu as tropas para poder... Eu acho que posso mostrar o que acumulei nesses 20 anos. Por que não desistem de uma vez por todas? Pobres almas sem salvação que o chefe chamou de feridas. Cala a boca! Você é só um covarde maldito que não tem coragem de contrariar o chefe! O motivo dele chamar vocês de feridas é que todos vocês são um fracasso. É a marca de que são todos produtos danificados. Seu maldito! Hélice-Télice-Nática! Quanto aos pré-requisitos básicos para um paranormal, nós estamos num nível completamente diferente. Eu não vou falar nada ruim, mas acho que vocês deviam desistir. Mas naquela tampa de esgoto teve efeito, né? Ei, Teru! Sim, parece que os movimentos que ele não detectou tiveram algum efeito. Na verdade, foi ele que ficou encurralado nessa situação. Eu admito que você é bem eficiente. E é por causa disso... Eu vou me livrar de você primeiro, e vai ser de uma vez por todas. Ai, não. Ele vai acabar com o Teru. O que vamos fazer? Eu imagino que seja a hora de acabar com isso. Agora você vem por trás. Você... Pode ser bem conveniente ler os movimentos do seu oponente. Mas também torna os seus movimentos monótonos, sabia? Você depende muito de seus poderes. Olha, isso é surpreendente. E se não incluir o chefe no ranking, eu garanto que a posição de melhor do mundo é minha. Sabia que tem pessoas nesse mundo com poderes que você não consegue nem imaginar que existem, sabia? Caramba, você é um lixo mesmo. Tô vendo que até eu posso te derrotar. Por quê? Você tá certo, é quando ele tá distraído. Essa foi boa, irmão mais novo! Quinto soco! Explosão de energia superdestrutiva! Eu preciso recuperar! Concentre-se, por favor. Concentre-se. Concentre-se, você vai conseguir descobrir tudo. Todos aqui presentes são paranormais. Elimine todo o resto. Concentre-se. Concentre-se. Olho da mente! Nada que vocês possam fazer vai funcionar contra mim de novo. Os ferimentos dos meus inimigos, fraquezas que nem eles conhecem, o fato de mal conseguir me ver agora. Eu, por minha vez, consigo ver através de tudo. Já é tarde demais para se arrepender. O que foi? Eu sinto que alguma coisa com uma energia gigantesca está vindo nessa direção. Tenho quase certeza de que é um amigo meu. Você finalmente acordou, Kageyama. Que interessante. Agora vamos ver quem aqui tem mais poder. Eu te desafio! Eu tenho certeza de que eu vou te encarar numa boa. Investida de autodefesa! A técnica suprema especial do Reigen, que não sabemos se pode ser chamada de autodefesa, mas mesmo assim ele vai gritar autodefesa para facilitar a vida dos espectadores. Impossível! Eu nem sequer consegui vê-lo! Quem é você? Reigen? Todo mundo de pé! O Grande Mestre chegou para nos salvar! O Grande Mestre? Não me diga que existe um paranormal que consegue fazer a sua presença desaparecer! O que eu faço? Será que eu me retiro? Mestre, essa pessoa é muito forte. Como é perigoso, pode se afastar um pouco? Oh. E aí, Mob? Você tá legal? O menino de hoje cedo e esse paranormal desconhecido. Quanto mais eles são, será que eles são de uma organização secreta? E por falar nisso, esse menino, ele tá num nível diferente. Sim, eu desisto. Eu não tenho a menor chance. Eu desisto. Nossa, até que foi fácil. O que aconteceu com o papo de dominar o mundo? O único que leva isso a sério é o chefe. Eu não me importo nada com isso, só quero me divertir. Só quer se divertir. Hã? Você perturbou a vida de tantas pessoas só pra isso? Não brinca. O maldito fugiu. Eu não sinto que a gente venceu. Ele pode nos atacar de novo. Não. Tenho certeza de que ele ficou traumatizado. Acho que ele entendeu qual é o seu lugar e deve mudar o seu jeito de viver. Maninho. Oh, Ritsu, você tá bem? Tô. A mãe e o pai também já estão num lugar seguro. Ah, que bom. Como Covinhas e o mestre disseram. Mas a gente sofreu pra caramba também. Fica quieto aí. Então, acho que só falta o chefão final. Roshino e os outros devem estar levando as pessoas em segurança. Vamos reencontrar com eles e atacar. Não. Todos vocês estão machucados. Eu vou sozinho pra lá. Kageyama, do que tá falando? Eu também vou. Um dos meus amigos já tá lá, maninho. Não. Pode parecer duro, mas vocês só vão me atrapalhar. Me desculpem. Ser duro com as pessoas. Foi isso que o Shigeo processou do que o Mogami disse? Covinhas, conto com você. Eu tô ligado. Você não tem medo de fazer isso sozinho, não? É claro que eu tenho, mas eu tenho muito mais medo que alguém se machuque. Bom, eu sei que eu vou conseguir dar um jeito. Ferrou, geral. Tava tentando me aproveitar dele enquanto era criança. O Shigeo vai se tornar um adulto antes que eu perceba. Você está no ginásio? Isso não é bom. Você ainda é um garoto. E essa... essa não é uma boa hora, sabe? Será que você não pode ir embora agora, garoto? Mob se infiltra na base inimiga. Vai conseguir passar de Serizawa e chegar até o chefe? Enquanto isso, o chefe que acabou de derrotar seu filho, Sho, revela sua verdadeira identidade. No 12º episódio da segunda temporada de Mob Psycho 100, a batalha pela reabilitação social, amizade. Agora, Blu-ray, volumes de mangá e eventos.